E eu recebo aqui no estúdio, neste momento, a visita da Adriana Luiz, ela que é ex-vereadora e também secretária municipal, né, nomeada agora para a pasta de trabalho, juventude e capacitação aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-la aqui, inclusive acho que uma das primeiras entrevistas, né, como secretária agora, neste novo cargo. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente até como é esta Secretaria de Trabalho, Juventude e Capacitação, qual que é o enfoque do trabalho nessa pasta aqui da Prefeitura. Então, essa secretaria, como já diz o nome, vai estar trabalhando nessa questão toda aí com a nossa juventude aqui da nossa região, da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Uma faixa etária de 14 a 29 anos e estamos aí com grandes projetos para a nossa galera jovem. Pois é, porque a gente observa até, né, o nome da pasta, Trabalho, Juventude e Capacitação. A gente sabe que uma das dificuldades que as pessoas nessa faixa etária têm, muitas vezes, é a de inserção no mercado de trabalho. Essa secretaria, ela vem para auxiliar um pouquinho nisso? Com certeza. Vamos estar fazendo um trabalho aí do primeiro emprego, com carteira de trabalho, buscando recurso, parceria com os nossos empresários, com as nossas empresas aí, para poder estar atendendo os jovens nesse momento tão complicado que é o início aí de trabalho. E o trabalho, ele acontece em articulação até com outras secretarias do município? Sim, como é essa juventude, né? Então, na questão com a Secretaria de Educação, do Esporte, Fundação Cultural, porque a gente vai trabalhar a parte esportiva, na parte educacional, então a gente vai precisar da parceria de quase todas as nossas outras secretarias aí de Foz. Também a questão da assistência social, até pela aquela questão de capacitação, cursos profissionalizantes nos bairros aqui na cidade? Também. Temos um projeto já, uma ideia de estarmos levando um ônibus equipado para que os nossos estudantes possam estar fazendo pesquisas, possam estar tendo cursos, né, profissionalizante, vocacional, então vai ter toda essa parceria também aí. E até a questão, vou perguntar aqui de orçamento, porque eu conversava aqui, né, com a secretária de governo, a Salete Horst, que foi uma pasta criada depois também no organograma, e ela comentava a questão de recursos, até que quando foi feito o orçamento do ano passado, né, por exemplo, a pasta dela não existia ainda, então existia toda uma questão de dificuldades de recursos. Como é que está estruturada com relação até orçamento disponível esta secretaria que você passa a atuar agora? Então, nessa questão também nós temos esse pequeno problema aí, mas nós temos, vai ser, para a pasta é 1 milhão, 500 mil seria para a questão dos profissionais, né? E mais 500 mil para a gente poder fazer o trabalho aí. Sabemos que não é o suficiente, mas como eu disse, nós vamos estar buscando toda essa parceria aí que a gente vai ter. Já é um pontapé, né, para trabalhar em toda essa questão. Falando especificamente do público, né, envolvido aí nessa questão da secretaria, idade de 29 anos, né, muita gente pode até questionar, mas 29 anos ainda entra nessa questão da juventude, público jovem, né? Entra nessa questão de 14 a 29, é esse todo público aí. E como é que fica até a tua experiência para trabalhar nessa área? Porque a gente sabe que durante muitos anos, né, a gente viu aqui seu nome associado à escola aqui em Foz do Iguaçu, né, escola municipal, foi diretora de escola aqui em Foz do Iguaçu. Isso ajuda também um pouco nesse panorama até de contato com as famílias, enfim, toda essa parte também? Sim, nessa questão a gente tem uma boa experiência, né, de trabalhar com as famílias. Estive na escola há 23 anos, na direção há 17. Trabalhamos também com uma juventude na parte da igreja quadrangular. Tem 20 igrejas aqui em Foz e eu sou a coordenadora há 4 anos. Quando a gente faz o trabalho, geralmente a gente tem ali uma faixa de 400 a 500 jovens aí. Então a gente tem uma experiência já nesse trabalho com eles. Que ajuda bastante, com certeza, em todo esse processo, né, de estruturação das ações. Agora, você esteve também durante 1 ano e 3 meses na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, né, como vereadora aqui na cidade. Como é que foi essa experiência no Legislativo Iguaçuense? Foi uma experiência muito boa. Também temos agora uma bagagem toda aí, porque a gente trabalhou direto com as famílias, né, e auxiliando também já a questão da secretaria, da juventude, os nossos jovens. Então, a gente vai ter uma experiência aí de 1 ano e 3 meses em todos os setores aí. E até nesse período, né, o seu partido é o PSD, né? Isso. É o mesmo partido do prefeito, que até, de certa forma, ajuda um pouquinho nesse processo aí de diálogo com o prefeito em caso de necessidades e tudo mais, no comando da pasta ali. Certeza, e o prefeito tem essa questão toda também de estar trabalhando muito em todos os aspectos, mas também principalmente pela nossa juventude, pelos nossos adolescentes. Então a gente tem pensado num caminho só, né, num alvo só, então tem sido bem, bem gratificante. E Foz do Iguaçu, a gente sabe que infelizmente, né, na década passada acabou ficando aí alguns anos como uma das cidades mais violentas, né, para a faixa etária dos 14 aos 24 anos, né, homicídios aqui na nossa cidade, enfim. A avaliação que você faz até do panorama hoje, alguns desses indicadores melhoraram? É, com certeza, ainda há muito pouco tempo, né? Está melhorando, tem muita coisa ainda para se fazer. Nós vamos trabalhar nessa questão toda aí também, de estar fazendo bastante palestra, prevenção para a nossa juventude. Uma coisa também que a gente tem visto que está tendo muita depressão. E nossos jovens têm muita aí se suicidando e tudo. Então a gente vai fazer um trabalho voltado em todos esses aspectos aí. Pois é, realmente um assunto aí que muitas vezes não é tocado, né? Até por ser uma questão bastante sensível, mas realmente é algo aí que chama atenção, né? Especialmente entre os mais jovens. Portanto, já tomando posse, quando foi a posse já como secretária? Tomamos na terça-feira. Portanto, já 48 horas de trabalho, menos de 48 horas menos, né, 48. De trabalho, iniciando todo esse processo. E nós desejamos aqui sucessos, né, Adriana? Obrigada. Luiz, nesse cargo de secretária municipal de Trabalho, Juventude e Capacitação. Muito obrigado pela participação aqui na RCI nesta manhã. Obrigada, eu que agradeço.